tempo, um homem já velhinho se alegrava com o nascer de seu filhinho. Seu nome Isaac, o filho prometido, alegrava o coração do velho pai. Abraão com Isaac, seu filhinho, era todo amor, brincadeiras e carinho. Mas um dia Deus lhe disse: vá agora. Ter muita fé.